Êxodo capítulo 7, a palavra do Senhor diz assim: então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Preste atenção nessa expressão. Deus vira para Moisés e diz, vê que eu te constituí como Deus. Eu estou te pondo com um nível de autoridade elevadíssimo sobre esse imperador, sobre esse rei, sobre esse que se chama Deus, sobre esse faraó, porque faraó é um título, sobre esse faraó do Egito. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Moisés gaguejava, Moisés era gago, então imagina um gago cheio de temores, de receios, porque está indo à presença do faraó, do Todo-Poderoso, ia complicar mais ainda. Ia demorar de mais para sair a frase. E Moisés disse, Senhor, eu não posso ir falar em teu nome lá para Faraó, porque, não, fica quieto, eu vou colocar o seu irmão Arão, você fala com ele, porque com ele você não vai ter problema. E ele fala por você. Foi isso que aconteceu, literalmente, eu não estou fazendo gracinha. É literal isso aqui. Então Arão, irmão de Moisés, foi para dizer a Faraó o que Moisés dizia, porque Moisés ouvia da parte de Deus. Versículo 2 explica, tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Eu reclamaria com Deus. Ô Deus, espera aí. O Senhor está mandando eu ir fazer alguma coisa a Faraó e o Senhor mesmo está dizendo que ele não vai fazer porque o Senhor mesmo que está mandando ele fazer endurecer o coração dele. É isso mesmo, filho. Você não vai entender muitas coisas que eu faço. Você não vai entender com seu cabeção humano, humanista, todo departamentalizado, tudo assim no seu lugarzinho, ciência humana. Você não vai entender as coisas de Deus inúmeras vezes. Mas siga e veja eu agir. Então Moisés foi com Arão, já sabendo que tudo que ele ia fazer com todo o esforço de falar não ia dar certo, porque Deus já havia endurecido o coração de Faraó para Faraó não ouvi-los. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais. Multiplicarei na terra do Egito os meus sinais. Diga, meus sinais. Deus está prometendo que vai fazer alguns sinais dele na terra. E as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes. Moisés, entenda mais além. Eu endureci o coração de Faraó, você vai falar, ele não vai ouvir, ele não vai fazer o que você está pedindo, você já sabe disso, fui eu mesmo que mandei você falar e eu mesmo que endureci o coração de Faraó, mas presta atenção, veja mais amplo, veja de uma forma mais panorâmica o que eu vou fazer mais além, não fica focado só no dia de hoje, não fica focado só no problema de agora, não fica focado só na circunstância de agora, olha além, tenha essa capacidade, porque eu vou fazer sair da terra as minhas hostes, talvez seja outra expressão que você nunca tenha parado para prestar atenção. Deus diz a Moisés, você vai como Deus sobre Faraó. Que expressão importante que às vezes passa batido aqui. Outra expressão, filho, você vai porque eu vou fazer sair da terra as minhas hostes. Amém, irmão? Você sabe o que é hoste? Você falou amém, mas você sabe o que é hoste? Lá já tinha, tá bom. Então Deus vira para Moisés e diz assim, Moisés, presta atenção, vocês, os escravos do Egito, esse povinho hebreu, esse povo miserável que mora lá no subúrbio, que mora lá na periferia e que passa o dia e a noite fazendo tijolos para o Egito, são escravos do Egito, esse povinho é o meu exército. Os meus filhos podem estar com autoestima lá embaixo, porque tem 400 anos que são escravos. Os meus filhos podem estar há 20 anos no casamento, há 5 anos no emprego, há 15 anos em tal circunstância, se achando assim um fracassado, um zé ninguém, um oprimido, mas é o meu exército. Se esse meu filho começar a entender quem ele é, mesmo que pareça ser escravo, ele vai mudar a postura. Mas Deus diz a Moisés: Moisés, eu vou tirar dessa terra o meu exército. Moisés, esse povo não é povinho, esse povo é o meu exército. Os filhos de Deus são o exército de Deus nessa terra. Eu e você, nesses 16 anos, somos o exército de Deus. Antes reunindo lá no Piauí, depois reunindo na Pampas e agora reunindo aqui na Silva Lobo, não importa onde, espalhados por esta cidade, nós temos irmãos, membros do projeto de vários lugares, de todos os pontos da cidade, são o exército de Deus em cada lugar. Eu vou fazê-los sair da terra. O meu povo, os filhos de Israel, e os farei sair com grandes manifestações de julgamento. Diga, manifestações de julgamento. O que Deus disse que eram sinais dele na terra e maravilhas, ele também nomeia de julgamentos. Sinais, maravilhas, julgamentos. Ele está falando da mesma coisa que ele vai fazer na terra daqui a pouco. Faraó não vos ouvirá, eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Então o Senhor está dizendo, os sinais, as maravilhas, os meus milagres, a minha mão estendida, as manifestações de julgamento são para tirar o meu povo da terra do Egito e deixar claro quem é que manda aqui. Um princípio que eu e você não podemos esquecer nunca acerca da Bíblia é que tudo que aconteceu na Bíblia aconteceu por governo absoluto de Deus e com um propósito. Que fosse anunciado o reino de Deus, os princípios de Deus, a vontade de Deus, o caminho de Deus. Portanto, Egito, Israel, essa escravidão, a Páscoa, a Terra Prometida, o Mar Vermelho, todas essas coisas são sinais proféticos interpretados de forma real na história da humanidade que anunciam verdades de Deus. Por isso, a Bíblia diz que o Egito é símbolo do mundo. A Bíblia não está falando de um egípcio, porque um egípcio é alvo do amor de Deus. Mas a Bíblia está falando que esse sistema que foi estabelecido do homem e maligno, chamado Egito, representa o mundo, representa o maligno e todos esses encantamentos desse sistema mundano. E o Senhor está dizendo assim, eu vou tirar o meu povo do mundo. E nós estamos muito perto de ver isso acontecer definitivamente. Definitivamente, Deus vai retirar o seu povo da terra. Esse é o arrebatamento, mas isso foi feito de forma profética, de forma representativa, de forma real, naqueles dias com o povo hebreu, mas para anunciar para mim e para você hoje o que Deus faz, e Deus livra do Egito o seu povo. A própria salvação que nós temos em Jesus, e se você não tem, você pode tê-la hoje ainda, a própria salvação é o Senhor nos resgatando do império das trevas, do Egito, e nos levando para o reino do Filho do seu amor. Então o Senhor vem e diz assim, eles saberão que eu sou o Senhor, eu vou estender a minha mão sobre o Egito, e eu vou tirar do meio dele o meu povo, os meus filhos. É o que Deus está prestes a fazer com a igreja nesta terra. É muito perto, quando a gente publica e deixa na internet, eu tenho uma convicção que eu também estou cumprindo um ministério, porque vou deixar na internet, pelo tempo que for possível ficar, muita ministração para depois, quando a igreja não estiver aqui mais. Então não publica besteira, não publica estética, não publica vaidade, publica a palavra, publica seu testemunho, publica o que Jesus tem feito na sua vida, dá exemplos de como o Senhor está guiando naquele dia, faça com que você também deixe aí para a posteridade, muito perto, muito breve, testemunhos. Eles saberão que eu sou o Senhor. o Senhor, na primeira oportunidade, ele enviou desses sinais. E a Bíblia nos mostra, na continuidade do capítulo 7, que ele enviou 10 pragas. Portanto, os sinais, maravilhas, manifestações de julgamento, mão poderosa para retirar o povo, veio em forma de pragas. Veio em forma de intervenções da natureza que perturbaram, que se manifestaram como catástrofes. A gente lê aqui no texto, parece alguma coisa assim muito espiritual, muito divina, mas eram acontecimentos naturais, reais, que foram sendo vividos gradativamente pelo povo egípcio, de catástrofes na terra. A primeira, houve sangue derramado na água, a água se tornou em sangue. Segunda, as rãs surgiram, claro, se a água é sangue puro, vai surgir todo tipo de rã, de mosquito, os piolhos. O terceiro, piolhos. O quarto, moscas. Imagina as rãs, imagina os piolhos, imagina o cheiro, o odor do rio transformado em sangue. Imagina aquilo, vai criando uma catástrofe social, uma situação incontrolável. A quinta praga, peste nos animais, é óbvio. Você vê que é um progressivo. Sexta praga, úlceras nos animais e nos homens. Sétima praga, chuva de pedras. Que coisa esquisita. Deus mandou chuva de pedras do céu. Depois, gafanhotos. Nona praga, trevas. Décima praga, os primogênitos morreram todos. Em cada uma dessas pragas, Deus está desbancando um ídolo do Egito, um trono, um Deus. E é isso que Deus faz. Eles vão saber que quem é o Senhor sou eu. Deus não é faraó. O primogênito do faraó não é Deus. O Egito adorava as rãs. Não, vocês não vão adorar as rãs, vocês vão ter nojo de rãs. Vocês vão odiar rãs. A rã não vai ser mais um ídolo. Até hoje, o Egito carrega essa cultura do Nilo ser sagrado. Não, não é o Nilo que é sagrado. Vocês vão odiar o Nilo. Ele vai se tornar em sangue. Vocês não vão aguentar ver o Nilo. Piolhos, você vê até hoje os desenhos egípcios, todos eles traz piolhos desenhados e culto a piolhos. Moscas, peste nos animais. Os animais eram idolatrados. Úlceras, chuvas de pedras que detonou com a terra, detonou com os animais, detonou com a plantação. Gafanhotos e, por fim, as trevas. E a última praga, os primogênitos foram mortos. Há um estudioso, eu não sei, talvez ele seja irmão, chamado Colin Humphreys. Ele é um físico britânico, ele é um professor de Cambridge, na Inglaterra, e ele escreveu um livro chamado Os Milagres do Egito. E ele apresenta não uma contradição ou uma resistência à palavra, mas ele apresenta como Deus pode ter usado todas as coisas naturais para as pragas do Egito. Porque Deus é poderoso para fazer do nada qualquer coisa aqui agora, mas Deus honra e respeita a dimensão da terra que ele entregou à autoridade do homem. Então Deus não faz mágicas. Deus não usa o seu poder aleatoriamente nessa dimensão que ele deu como autoridade ao homem. Deus intervém, Deus com o seu espírito leva o homem a gerar legalidades, a gerar palavras proféticas, a agir, a construir com a sua própria mão, e Deus com o seu poder cuida da natureza para que a natureza, dentro do seu processo natural, gere as coisas do seu plano nessa terra. Deus não entra aqui e fala assim, eu vou fazer isso e faz, para que o diabo veja assim, isso é injusto. Não, não, Deus não é mágico, Deus é perfeito. Então, ele rege a natureza para todas as coisas que ele quer. E a Bíblia está lotada de textos que mostram Deus regendo a natureza para que os seus propósitos se cumpram nessa terra, onde as coisas são guiadas por natureza. Então, esse senhor, provavelmente um cristão, porque ele deixa claro como que Deus é soberano e como que o que ele está dizendo não é para contrapor o que a Bíblia diz, mas para trazer luz ao que provavelmente aconteceu. E a história registra que 700 quilômetros distante do Egito, numa ilha chamada Santorini, houve um vulcão nos dias daquele faraó. E ele começa a estudar como cientista, como professor, como diretor de uma cadeira importantíssima em Cambridge, que estuda todas essas coisas, os fenômenos da natureza. Ele começa a estudar como os efeitos daquele vulcão chegaram no Egito. E como, apesar do texto só falar das 10 pragas, como tem todo um histórico em torno das pragas. Então ele mostra, das fendas de um terremoto, saíram gás que se misturou ao ferro do rio. E isso cria ferrugem e a cor é avermelhada. As rãs, elas são fruto natural dos sapos, desses bichinhos fugindo para a superfície. Os piolhos, fruto natural dessa quantidade empesteada de rãs, sem higiene, o rio, o fedor, o mau cheiro, o gás. Não só as moscas, mas as pestes nos animais como fruto de uma consequente ou de uma crescente deteriorização de todas as coisas por conta desses elementos, assim como os gafanhotos. As trevas, ele mostra que houve fumaça negra com o vulcão que alcançou milhares de quilômetros em torno dessa ilha. E é perfeitamente possível que o povo egípcio tenha visto trevas, porque um vulcão que Deus permitiu que fosse acionado 700 quilômetros de distância tivesse gerado questões físicas, naturais. Deus é poderoso para ter feito as pedras caírem do céu. Pronto, pedras caíram do céu. Deus é poderoso, mas Deus é sábio. Deus é amor, Deus tem inteligência, Deus é justo. Então Deus aciona a própria natureza. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que hão de herdar a vida eterna. Um dos elementos mais questionados e mais interessantes é que na cultura do povo egípcio, os primogênitos dormiam em uma cama especial. E essa cama ficava a uma determinada altura do solo. E ele foi estudar esse gás expelido por esse vulcão que percorreu as fissuras da terra e chegou até o Egito. E ele disse, esse gás sobe até uma determinada altura. E ele mata. Por isso, só os primogênitos morreram. Porque eles dormiam em determinada altura do solo. Numa cama especial para os honrados primogênitos que eram tidos como Deus. Que coisa impressionante. Em momento algum, há necessidade de nós dizermos, não foi um milagre de Deus. Foi uma coincidência da natureza. De forma alguma. Deus opera seus milagres, Deus rege com sua mão os acontecimentos da humanidade, da forma que ele quiser. Ele poderia ter feito esse gás aparecer, ou ele poderia simplesmente o anjo da morte chegar e matar só os primogênitos. E nós não estamos discutindo, nem é necessário para nós provar que existe um processo químico, um processo de gás que aconteceu pelo vulcão, mas nós estamos entendendo algo muito mais amplo. Como Deus rege a natureza para fazer acontecer o que ele precisa, e de uma forma muito específica, para intervir com sinais, maravilhas, com sua mão, de tal forma que os tronos das trevas caiam por terra. A palavra do Senhor nos diz, lá no Números capítulo 21, lá no deserto, o povo reclamou, o povo murmurou, o povo blasfemou, então o Senhor liberou serpentes, as serpentes vieram e picaram, muitos morreram. Deus liberou manifestações da natureza para julgamento. Isso é do reino de Deus. você simplesmente entende, aceita, conhece e se submete. Eu simplesmente ouço, leio e falo assim: tu és soberano, Senhor. O Senhor quis que fosse assim, é assim que eu quero, filho. Você vê uma das pragas do Brasil, chama-se Aedes aegypti. Que coisa impressionante, Senhor. Queimadas por toda a terra. Estamos nesses dias vendo queimadas na Califórnia, em alguns estados dos Estados Unidos. Que coisa impressionante. Nunca se queimou tanto. E antes já tinha mais de um terço da terra queimada. É de aterrorizar a quantidade de destruição produzida pelo fogo naqueles lugares. E não poucas vezes você já viu isso acontecer em outros lugares. Em Portugal é um dos lugares que queima muito, sim. Terremotos. Nesta semana, 91 pequenos terremotos foram identificados na região do Parque Yellowstone. E a região do Parque Yellowstone é muito linha com a Califórnia, onde está prestes a acontecer um dos maiores terremotos do mundo. Deus está mandando sinais, tempestades, tsunamis, vírus como a AIDS, vírus como Covid-19, ou coronavírus, que produz a enfermidade Covid-19. O que está acontecendo com a Terra? O que está acontecendo com essa pandemia? Será que eu vou ficar com a minha ideia humana, meu raciocínio humano, o que a revista diz, o que a mídia diz, a incredulidade, a dúvida, ou eu vou buscar de Deus? Senhor, eu quero saber o que está acontecendo na Terra. Você quer saber, filho? Esse mundo é chamado de Egito. E esse mundo não me teme. Esse mundo não me quer. Esse mundo tem os seus próprios deuses. E eu vou mostrar para esse mundo quem é que manda. Quem é que é Deus. E eu vou permitir que todas essas pragas, que já centenas e milhares de anos estão sendo derramadas sobre a terra. Primeiro, para que esses tronos caiam por terra. Para que esse povo saiba quem é Deus. E também, filho, porque eu vou tirar o meu povo dessa terra. O que é que você está vivendo nessa pandemia? Qual a sua forma de ver todas as coisas? Um raciocínio humano comum? Ou a palavra do Senhor? Quais são os tronos? No Êxodo 12, o Senhor diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo para que todos os deuses do Egito caiam. Executarei juízo sobre todos, são todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O que Deus está fazendo, já havia anunciado com a história do Egito, é exatamente isso. A minha e a sua visão sobre a pandemia precisa estar alinhada com a palavra. A minha e a sua vida precisam estar alinhadas com a palavra. Quais lições pessoais você está tirando dessa pandemia? E guarde bem, o mundo não vai sair melhor desta pandemia. Balela. O mundo não saiu melhor de nenhuma crise. A sociedade humana só se deteriorou cada vez mais. É irreversível a promiscuidade, o domínio satânico sobre a terra, não só na área sexual, mas em todo tipo de corrupção. É irreversível. E quando você começar a ver algumas mudanças muito joias, algumas coisas fantásticas, fantásticas acontecendo, saiba que é uma intervenção do anticristo que vai trazer paz, segurança, prosperidade, bem-estar, e vai custar você selar-se com ele. O mundo não vai melhorar com a pandemia, A sociedade não vai melhorar depois, mas o Espírito Santo vai me melhorar e te melhorar. O Espírito de Deus pode nos fazer mais sábios, mais puros, mais santos, como já foi dito aqui, se nós quisermos, se nós prestarmos atenção. E mudando a forma de pensar para que o nosso pensamento seja alinhado com a mente de Cristo, a gente começa a ter oportunidades do Senhor melhorar a gente. Então, Senhor, não é que a humanidade vai sair melhor, mas o Teu Espírito vai me fazer mais sábio, mais prudente, mais ousado, mais cheio da graça, mais cheio do fruto, mais cheio dos dons do Espírito. Eu quero ser cada dia melhor e eu quero estar pronto, Senhor. Quais lições pessoais você vai tirar dessa pandemia? Quais lições você vai selar no seu espírito para você hoje? Quais pecados, quais deuses, quais ídolos Deus quer derrubar na sua vida? Qual sensibilidade, qual discernimento, qual santificação, qual cuidado, qual zelo, qual dedicação, qual busca, qual intimidade com o Senhor eu vou ganhar nessa pandemia? Qual confiança no Senhor eu vou ganhar? Quais arrependimentos eu vou experimentar diante de Deus nesses dias? Nós estamos celebrando 16 anos da vida da igreja. Há 16 anos o Senhor nos permite caminhar juntos, estudar a palavra, adorar ao Senhor, não só aqui no culto aos domingos ou em qualquer outro dia da semana, não só no encontro das células nas casas, agora pelo Zoom, não só nessas oportunidades, mas você individualmente levar uma vida de crente mesmo, uma vida de cristão mesmo, que tem relacionamento pessoal, que envolve corpo, alma e espírito com Deus. Quais desafios você e eu temos? Nesses 16 anos, o Senhor tem nos dado toda a provisão, todo o recurso. E caso você fique, você já sabe o endereço do site do projeto. Você não precisa pedir misericórdia, você não precisa rir, eu não estou brincando, eu estou dizendo que no meio do joio, no meio do trigo, tem joio. Mas nessa manhã você pode falar assim: eu vou tomar posição diante de Deus, porque eu não quero ter dúvida, eu não quero firmar nas minhas próprias convicções, eu quero ter convicção, certeza de que entreguei minha vida a Jesus Cristo, de que Jesus é o Senhor da minha vida, que Ele governa a minha vida e que apesar de ser crente há muito tempo, eu preciso entregar a Ele o governo de algumas áreas da minha vida e que nessa pandemia, onde o mundo recebe outras pragas da natureza, que são, pela palavra, regidas por Deus, para a sua intervenção. Eu quero que nessa pandemia, eu também veja na minha vida, tronos do Egito, tronos do mundo caindo por terra. Pode ser dinheiro, preocupação, pode ser secularismo, humanismo, pode ser sexo, pode ser temperamento, raiva, ansiedade, depressão, impaciência, não importa qual trono do maligno domina áreas da minha vida, para alguns futebol, para outros carro, para outras mulheres, para outros ou outras talvez casa, sapato, não importa qual ídolo, qual trono dita a nossa agenda, define o nosso tempo, nossas prioridades, eu quero vê-los caindo na minha vida. Eu quero vê-los caindo na sua vida, porque está claro para nós, o Senhor é quem envia ou permite que caia sobre a terra estas pragas, para desbancar os tronos de Satanás, e eu quero isso na minha vida. Se você quer isso, levante a sua mão e diga ao Senhor, diga com as suas palavras, eu quero isso na minha vida. Se a cultura do Egito te governa de alguma forma, se a cultura do Egito te influencia de alguma forma, se as coisas como eram no Egito são culturais, naturais, você vai dizer, tem nada a ver, isso é uma opinião fanática dos crentes. Se você anda, mesmo sendo crente, guiado pela cultura desse Egito, dinheiro, trabalho, fama, título, realizações, prazeres, conquistas, construções, nervosismos, brigas, egoísmos, não importa qual trono das trevas, hoje eu e você, vamos orar e falar, Senhor, eu quero que isso caia da minha vida. Em alguns instantes nós vamos batizar esses irmãos. Eu quero pedir a Valdiane que pode ir com eles. Eles vão se preparar, coloquem suas roupas e venham para cá. Nós vamos batizar esses irmãos. Sabe o que aconteceu na vida deles? Enquanto eles se preparam, nós vamos orar por eles e orar por nós. O que aconteceu na vida desses irmãos é que o trono que governava, o trono das trevas que dominava a mente, o coração, o físico, caiu por terra porque Jesus entrou para ser Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Ele continua num processo de quebrantamento e de santificação por toda a vida. Eu tenho 54 anos, sou muito bem casado, tenho 4 filhos, tenho uma história, tenho a alegria de servir a igreja, pastorear esta igreja, mas eu quero te dizer com toda transparência que se eu não cuidar, todos os dias, tronos das trevas querem se estabelecer, governar áreas da minha vida. Eu luto contra o pecado, como você luta contra o pecado. Por causa de Jesus, por causa do seu sangue, por causa do Espírito Santo que nos conduz, nós podemos passar o dia com a nossa carne na cruz. Ela pode até espernear e tomar algumas atitudezinhas, você vai lá assim, volta para a cruz. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Então andamos na luz, como Ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros. Não gostamos de isolamento, não gostamos de ser independentes, não gostamos só de sermos egoístas, de sermos só de acordo com o que nós achamos, que pensamos, suprindo só nós mesmos. Nós queremos vida na comunhão do corpo. Andamos na luz como Ele na luz está. Então temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nesta manhã, nós vamos celebrar um culto, vamos proclamar, profetizar com este ato de mergulhar essas pessoas na água. Você vê que é tão simples, que é tão natural, é uma piscina. Mas tem um símbolo e tem uma ação espiritual. Dessas vidas estão dizendo, eu não pertenço mais ao Egito, eu não pertenço mais ao mundo. O Senhor é outro, o Senhor da minha vida agora é Jesus Cristo. E enquanto eu mergulho naquela água, eu estou passando espiritualmente pelo Mar Vermelho. Eu estou atravessando para o outro lado, rumo à Terra Prometida. E em Jesus essa figura fica perfeita. Eu estou mergulhando com Cristo na água da palavra, e eu estou morrendo para mim, eu estou morrendo para minha carne, eu estou morrendo para o mundo, eu estou morrendo para o pecado, mas eu me levanto desta água, ressurreto em Cristo Jesus, como uma nova criatura, sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Você pode até ter se batizado na Igreja Católica, e honre o seu batismo na Igreja Católica, não desfaça do seu batismo na Igreja Católica. Seus pais levaram você, com talvez alguns familiares, os padrinhos, diante de um sacerdote que dizia em nome de Deus e que se diz em nome de Deus e que muitas vezes está em nome de Deus mesmo. Seus pais levaram você diante de Deus e falaram assim, esse menino vai temer a Deus, essa menina vai temer a Deus. Se por acaso, junto com isso, houve uma consagração a algum ídolo, Jesus vai quebrar isso. E Jesus vai ser o único Senhor da sua vida. Mas se você foi apresentado diante de Deus, diante dos homens, para ser de Deus, o Senhor está te chamando para uma outra experiência, mais ampla ainda, entender Jesus, entender o Evangelho de Jesus Cristo e dizer assim, eu não quero nenhum ídolo desse mundo governando minha vida, nem medo, nem preocupação, nem ansiedade, nem impaciência, nem raiva, nem dinheiro, nem sexo, nem mentira, nem fumo, nem vício algum. Eu quero Jesus como Senhor absoluto da minha vida. Então hoje você pode dizer, eu também quero entregar minha vida a Jesus Cristo. E eu quero ser uma nova criatura. E eu quero ver Jesus levando embora esses ídolos das trevas, esses ídolos desse mundo. Medo, raiva, depressão, angústia, pobreza, miséria, Senhor, briga, separação, morte, enfermidade. Eu não quero nada disso, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E você vai passar a ser templo do Espírito Santo. Se há alguém aqui nessa manhã que nunca tomou essa decisão publicamente e quer tomá-la, você é convidado nessa manhã a tomar essa decisão. Eu convido vocês a ficarem de pé. Assim que nós batizarmos esses irmãos, nós vamos distribuir o cálice. Enquanto batizamos, os irmãos já podem distribuir o cálice e o pão. Se você é membro do corpo de Cristo, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você pode participar da ceia, deve participar da ceia. E nós vamos nos alegrar celebrando aos que forem batizados hoje. Eles vão participar pela primeira vez da ceia do corpo de Cristo. E nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos glorificar ao Senhor. Eu quero pedir aos irmãos do louvor que venham para cá. Nós vamos, assentados nas cadeiras, assistir ao batismo e participar desta festa. Mas nós vamos ministrar àqueles que desejam declarar publicamente, eu quero nessa manhã entregar minha vida a Jesus Cristo. Você vai recebendo o cálice, você não vai tomar o pão, comer o pão, nem tomar o cálice ainda. Guarde-o com você. E eu quero pedir a você que feche os seus olhos e ore ao Senhor nesse momento. Nós vamos cantar uma música com o Ministério de Louvor e você vai declarar ao Senhor sua oração. Se você já recebeu o seu cálice, se você já recebeu, ore ao Senhor. Feche os teus olhos e ore ao Senhor. Quais são os seus motivos de gratidão? Quais são os seus motivos de honra? Quais são os seus motivos de louvor? Quais são os seus pedidos? Quais são suas confissões? Quais são os seus arrependimentos? Fale com o Senhor. Use a sua voz, use o som da sua voz, fale com o Senhor. Manifesta-te ao Senhor. Execute ao Senhor com sua palavra algumas declarações nesta manhã. Senhor, eu estou mudando a minha forma de pensar. Eu estava até muito amargurado com essa pandemia, porque isso me roubou aquilo, isso me impediu disso, isso me deu prejuízo nisso. Senhor, mas eu estou entendendo espiritualmente o que está acontecendo agora. E Senhor, nesta manhã eu entrego a minha vida a Ti. Eu renovo minha aliança com o Senhor. Levante a sua voz, levante a sua voz. Se você já tem o cálice, levante as suas mãos, levante a sua voz, tenha os seus olhos fechados, dedique-se. Concentre-se em orar ao Senhor e use a sua voz. Nesse momento, use a sua voz. Em nome do Senhor Jesus.